prova se escondeu. É estranho, bizarro, tudo isso aconteceu. Acredite ou não, inesperado. Normal só tem você e eu. Normal só tem você e eu. Caretice no panaca e overdose no esperto. Tempestade no deserto, maremoto na piscina. Vive na Palestina, bang bang no Borel. Estranho, bizarro, é, tudo isso aconteceu. Acredite ou não, inesperado. Normal só tem você e eu. Jacaré vai de canoa. E quando a banda não é boa, vai playback e tudo bem. Nessa vida sempre tem uma surpresa de emboscada. Cuja data foi marcada, muito jogo se